ligado. Botão antigo tocando apertado. Recordo do tempo de calça apertada, botina surrada e alma encantada. Oh, saudade dos anos 90, quando a viola era quem contava histórias de amor, de dor e de ausência. E o coração chorava e cantava. Botão de Leandro e Leonardo, trio Parada Pura, Chitão e Chororó. Nas noites de festa, viola e sanfona, a vida era boa, simples e sem dó. Verso. A lembrança é forte ao som do Dinho Santos e Márcio Júnior. Não quer me largar da roça, da lida, do cheiro do ar. Das tardes de domingo, com a família unida, do trem de antigamente, que tava sentindo a vida. Oh, saudade dos anos 90, quando a viola era quem contava histórias de amor, de dor e de ausência. E o coração chorava e cantava. Hoje é tudo tão rápido, tudo digital, mas o amor de antigamente era mais real. Uma carta escrita, um bilhete no portão, e o coração batendo no peito, na contramão. Oh, saudade dos anos 90, do sertanejo que vinha da alma, cantando verdades, rasgando o peito, com viola, paixão e calma. Oh, saudade dos anos 90, quando a viola era quem contava histórias de amor, de dor e de ausência. Meu coração chorava e cantava. Hoje é tudo tão rápido, tudo digital, mas o amor de antigamente era mais real. Uma carta escrita, um bilhete no portão, e o coração batendo no peito na contramão. Oh, saudade dos anos 90, do sertanejo que vinha da alma, cantando verdades, rasgando o peito, com viola, paixão e calma.